Vai, bebê! Um abraço pra galera massa do Portal da Rocha. Alô, Danilo, Estação da Rocha. O show Nadinho, ao vivo. Vem, vem! Me ligou de madrugada, disse que tá com saudade. A essa hora é covardia, sacanagem. Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo. Meu ponto fraco é sua vozinha no ouvido. E vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. E vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. Só quem faz essas paradas loucas é o Show Nadinho. Portal do Arrocha. Me ligou de madrugada, disse que tá com saudade. A essa hora é covardia, sacanagem. Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo. Meu ponto fraco é sua vozinha no ouvido. E vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. E vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. Não tem dia, não tem hora e nem lugar. É na cama, é no colchão, é no sofá. Quando quiser me usar, é só me chamar que eu vou te amar. Chama o Show Nadinho e eu vou tá lá.